Okay. Mantém nível 360 do 4177. Azul 9150, descendo centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundário 126, decimal 5. 98, bom dia. Hotel 3890. 34901, autorização de Porto Seguro. 3890, cruzer momento 1200. 3890, contato na decolagem, companhia de voo 3300, saída PUCA. 0330, saída PUCA, hotel 3890. Gol 16117, chame Centro Brasília, frequência 127, decimal 3, secundário 123, decimal 0. Segmento correto, gol 16117. Controle, OTAN 3840, vai manter a proa 055 por torno de 10 milhas que ficaram no CT1. Sim, Você recebe agora? Comando 064. Trocamos de direção. Muito obrigado. C98, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia. Esse é o Azul 4201, decolou na sua escuta. Azul 4201, contato na decolagem. Autorizada a subida de nível de voo 340, perfil da saída da EL. No perfil da EL, sobe 340, Azul 4201. Agora, alta 3240. Azul 4201, no voo Proa 230, devido à formação. Gente, tem vários desvios aqui, mas acho que tem desvios. Gente, o Azul 4201, não? Bom dia, Sonaima 376, acende de identificação, mantém o verde voo 370, autorizada para hoje em Juazeiro. Bom dia, 3, decolado do Salvador 32, Salvador 2, controle. 98, bom dia. Controle, bom dia, gol 963, saída da EL. Três meia zero, Zé. Dois zero um, no Recife, a frequência 4201, na sua identificação, simônico de voo 340, na sua tendência factível. Good, bom dia, boa noite, minha senhora. Salve, Salvador, bom dia, boa noite, minha senhora. Boa noite, minha senhora. Bom dia, contato Arábia, falar, autoridade da saída de voo 360. O 360 tinha copiado a saída Arbor, boa noite, minha senhora. Autoridade a saída Arbor. Arbor 865. Autorizado no verde voo 380, acionamento 273. Autorizado, prioridade. Telefone, boa noite, assim, obrigado. Subono 963, eu tenho identificação. Subono nível de voo 360, na proa de Brinks, com a Cristina. Tem Subono 963, aguarde. Azul 4040 aqui. Centro Brasília, solicita que você foi na rua de Cigote, Serra Índia Gol, Piazza Cantão e incremente a velocidade possível para 50 metros. Vitor, eu estava mais para o Recife Ciência de Serra Novembro Espaço Azul para Serra Novembro Mais Informe, prossiga com os dados do plano Fio. Nível de voo final solicitado, tipo de aeronave, velocidade em rota, último aeródromo de procedência, estimado para pouso, código ANAC do piloto e velocidade em rota. Informe nível de voo final solicitado. Pode ser direito devido ao máximo e por 20 milhas por 2.300 km e a 2 pontos. Vitor, Hotel Papal, o centro não conseguiu copiar o seu aeródromo de alternativa, a velocidade em rota e o nível de voo final solicitado. Olá, é autoridade, 0360, perfil da Daniel, gol 093. Pode falar direto, pode falar. Negativo, 0903, obrigado. Troque para 5200 e a base de 50. Entendeu, não, não? A princípio 380 parece disponível, deixei um tráfego também, vou seguir para o Galeão convergente na posição grupo na área do centro Brasília. Nós vamos tentar uma coordenação com Brasília para ver se o mesmo aceita essas duas aeronaves no 380 e já lhe passa a informação. Azul 4040, estamos no centro Brasília, 124, decimal 25, altera 126, decimal 25, bom dia. Lima 211, bom dia, tem identificação, subanho de voo 380 na proa de brito. Na proa de brito, identificado, identificado. Papatanco Vitor, até o papá, troca o código transponder para 5104. 5104 e reporte descida. Através do telefone 081-3462-2742. É preciso, dono 093, está passando o nível 140, pode voar direto, mostra. Bateu aqui com 149. Só corrija o telefone para 3462-2742, ok? correto? Centro Recife, Golden 093, passando 155 e subida. Bom dia, Golden 093, aguarde. 092, bom dia, sem identificação, mantém verde voo 370, aguarde chegar a Mari. 93, ação identificação, subo nível de voo 360. Próximo 360, bom na 093. Pode voar pro de Monte Vasco. Autorizada pro de Brilho, voo na 093. Rolo 963, o Centro Brasil solicitou que se mantivesse como final 360, devido à aeronave já informada. Anteriormente, sem separação mar do Centro Brasília, mantendo 380. Voo no 865 Recife. Caso autorizado 380, informe qual a razão de subida que entregaria. Subo nível de voo 380, voo no 865, só mostrar a sua posição de 10 horas, 1935 milhas com rumo na 10, nível de voo 370, é 2318. De brinde, nível de voo 240, recebida ao 380, voo 320, voo no 093. Sanaima 211, informa o tráfego de 7 horas, 18 milhas, nível de voo 230, recebida ao 360, também com flor de brinde, mãe 732. Azul 4177, Sanaima Brasília, 127, decimal 3, alterna 123, decimal 0, bom dia. Canal 6273, Xami Brasília, 124.25, Alterna 126.25, bom dia. Cuidado, nível de voo 400, voo no 093. Voo 1865, chame centro existe no 26-7, alterna 127-2, bom dia. Miami 376, chame registro no 26-7, alterna 127-2, bom dia. Tango, mantém as condições visuais. Bravo. Para decolar. Ao 03, controle 1988. Obrigado, bom dia. Já foi colocado em cima da subida? No momento, 4 mil. Já foi maior. E a máquina que pode entregar? Olha, o aparelho aqui só vai até 6 mil, viu? Mas ele vai mais que isso. Quase um pouquinho. Mais ou menos, tá vaziozinho. Beleza, então, valeu. Beleza, bom dia. Tem quantidade de descida. 9, Sony Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 25. Meu. Família 770, contada na rua. Olá, gente, vai ser 250, já saí da boca. Para o 350 no perfil da POCA, a minha 679. É 6279, chame Brasília, 124, 2025, a secundária 126, 3437, mantém nível de voo 360. 6270, Sumi Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 25. Bom dia. Thank you. Portão 092, autorizado a chegada da Mari, descendo o vídeo voo 150. Na minha doida no mundo. Assim que ingressar na área do centro de Brasília, solicite novamente a manter a proa de SMAP, devido à coordenação de Brasília com o centro de Curitiba, ok? O 4201, chame Brasília, 124, decimal 2, confere 126, decimal 2. De 98 graus, boa, até logo. Mandou um bom dia, tá? 3153, passa 1600 na sua escuta. Não, não, 3160 fechou da EL, possibilidade de voar direto Leda ou da EL? Já, já foi. Proa de Leda, graça, 3103153. Brasília, 124, decimal 2, Santana, 126, decimal 5, bom dia. Zero